falar pra vocês que a festa tá só começando. Daqui a pouco tem Luan Santana. Eita, também tô louco pra conhecer esse cara. Nunca imaginei que ia conhecer ele e hoje eu vou ter a oportunidade, né? Também vou abraçar muito, né, vocês. Eita, mas vamos fazer diferente agora. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Quem tem fé em Deus. Quem tá solteira e hoje quem veio pra beijar na boca. Rapaz, o tanto de mulher solteira que tem aqui. Será que hoje eu beijo na boca, Charles? Tô solteiro também. Hein, pai? Será que eu beijo na boca hoje? Você deixa? Então vamos fazer um negócio diferente agora? Vamos jogar pra cima? Ao comando do DJ LL!